Rádio Lama. E aí, galera, essa aqui é a Rádio Lama 88.1. A gente vai começar agora a transmitir o Passando a Bola, a resenha esportiva aqui da Rádio Lama. Estamos transmitindo para o Engenho do Meu, Roda de Fogo e também na internet. Então, quem estiver escutando, avisa a galera aí que a parada vai começar. Hoje a gente vai falar da Copa do Brasil, da Seleção Brasileira, da Libertadores e do Pernambucano. Como a gente já está com déficit aí de 2 semanas sem programa, o primeiro porque rolou a transmissão do Jogo do Brasil e a segunda semana porque foi Semana Santa, a gente pode falar de assuntos que já são muito antigos, mas está valendo. Não é isso, Júlio? Discutiremos rapidamente também a forma da Copa do Brasil, né? Que esse ano mudou, time da Libertadores, saindo das oitavas de finais, vão poder entrar nas oitavas de finais da Copa do Brasil e tal. Isso gerou muita discussão, principalmente entre clubes de menor porte, como o Sport, o país, da Cruz de Cima, daqui do Nordeste, do norte do país. E aí por aí vai. É destaque, Barão? Meta bronca. Meta bronca. Então, o destaque é o jogo, daqui a pouco vai falar mais esmiuçadamente. Terrível jogo. Vitória da Conquista e Sport. Horrível. Falar também do jogo do Santa, né? Que aí já foi um jogo mais interessante. Vamos começar pelo Sport. Vitória da Conquista e Sport. 1-0 pro Sport. Gol de Richelli. Eu não vou me deter muito nos comentários, não, mas... Então, Tava desligado o microfone. O microfone tava desligado. Nosso operador que chegou aqui de 5h30, mas não organizou nada. Enfim, isso aí a gente vai discutir agora, né? Eu não vou me deter muito sobre esse jogo do Sport, não. O Sabo vai falar melhor, mas assim, eu acho que o Sport perdeu a chance de eliminar o jogo de volta. O time não jogou com a vontade necessária para eliminar o jogo. Então, e o time do Vitória da Conquista é muito ruim. Vamos falar logo na discussão que eu e o Galego tava tendo ontem, e a gente vai expor aqui na Rádio Lama, que é: será que é tão ruim assim ter o jogo de volta para os times de Pernambuco? Por quê? Questão da renda, porque financeiramente os clubes a querer lucrar sempre mais, e eu acho que não seria tão interessante pro Sport ter esse jogo de volta acabado, porque pra quem não sabe, quem ganha dois gols de diferença jogando fora de casa nessas primeiras rodadas da Copa do Brasil elimina o jogo de volta. Então, sem esse jogo de volta, os jogadores em relação ao descanso pode ser que seja mais proveitoso, mas financeiramente pro clube pode ser que, não sei se tem uma ordem explícita para isso, mas não sei se eles dão tudo nesse jogo contra os times de fora na primeira rodada da Copa do Brasil. Pois se fosse tomar como base os dois times daqui ontem que jogaram, e que os dois times vão precisar de uma partida de volta para tentar desclassificar o time inferior, por assim dizer, dos dois, o Santa Cruz é o que claramente teria mais necessidade de ter um jogo de volta, né? Porque a torcida está inflada, está feliz com a vitória do Santa Cruz contra o Náutico. Domingo, se ele ganhar, ainda vai ficar mais feliz. Já existem contatos de caravanas que vão ver o jogo em Caruaru. E com certeza na quarta-feira daria o quê? 15 a 20 mil pessoas no jogo, ocasionando uma renda de 200 mil reais, mais ou menos. 15 mil, 150 a 200 mil reais. O que para o Santa Cruz representaria, tipo, mais ou menos a metade da folha, né? Então... E lembrando que Copa do Brasil não tem todos com a nota também, né? E é uma realidade completamente diferente da do Sport, né? Que não vai, essa renda que vem no segundo jogo quase não tem relevância na folha de pagamento, porque muito provavelmente a torcida não vai chegar em peso para acompanhar esse jogo, até porque em nenhum momento o Sport se colocou em risco lá em Vitória da Conquista, porque o time do Vitória da Conquista é muito ruim. Então, não por esses motivos, eu acho que o Sport perdeu uma boa chance de fazer outro jogo desnecessário. Lembrando que o Sport também entrou ontem com três volantes, né? E todos os três volantes têm características de primeiro volante, exceto o Richelli, que vez ou outra consegue fazer um gol numa jogada que ninguém sabe porquê e tal. Olha que deu toque aí. Exatamente. Olha como se fizesse muitos gols, né? Dando toque pra Richelli. Pois é, aí o time entrou engessado. E o técnico do Vitória da Conquista colocou dois marcadores no meio de ligação. Lucas Lima. Era um marcando diretamente e outro na sobra. De repente o Lucas Lima passa do primeiro, sempre ficou no segundo. Principalmente no primeiro tempo. Não tem ninguém pra ajudar na marcação, porque Reinaldo, ofensivamente, é nulo. Cicinho... Estávamos eu e Galego, no carro de Santa Rita, tomando um vinho, e a câmera foca em Cicinho. O que é que aparenta Cicinho estar, Galego? O que é que apareceria? O que é que parecia aqui, Cicinho, como Cicinho estava? Comeu pau de língua pra fora, né? É o mínimo, né? Cansado, devia estar quente ontem na Bahia. Cansou, ficou ofensivamente, não ajudou tanto a marcação. Como o Júlio já falou, três volantes que não tem bom passe. Tirando o Richelli, que tem uma certa velocidade e tem treinado finalizações para realmente ser um cara incisivo na frente. Então o Sport foi mais, pelo que a gente viu do jogo e discutindo aqui, foi mais questão de incompetência. Faltou esse segundo gol para o time do Sport. Vai ter 7 mil pessoas na ilha na próxima rodada. Bem por aí. Bem por aí. E o Sport passa. Ou vai dar vexame de novo? Não, passa, mas vai ser outro jogo feio. Outro jogo horrível. E até porque, nesse momento, o Sport vai fazer uma série de jogos inúteis, né? Porque se empatar o próximo jogo, tá classificado. Aí depois tem um clássico com o Santa e agora esse jogo contra a Conquista. Quer dizer, a torcida rubro-negra vai sofrer aí com jogos péssimos. E lembrando que o calendário brasileiro é muito extenso, são muitos jogos, o desgaste é muito grande e, assim, pra mim foi um grande erro não ter finalizado o jogo lá. Exato, e a diretora do Sport já fala de contratações pra Série B. Quais seriam, na visão de vocês, dizer que o Hugo foi pro Goiás, né? Sim, Hugo foi pro Goiás. Hugo foi pro Goiás, o gordinho da ilha se transferiu pro Serra Dourada. O gostoso. O gostoso. Jogando nada. Vai ganhar quanto lá? Alguém sabe dizer? Eu chutaria 120 mil. 130, eu chutaria 130. Porque não gosta de ganhar pouco? Não gosta de ganhar pouco. A Rap Goiás ganha 130 mil. Enfim. Contratações pro Sport, pra Série B, Copa do Brasil. Vocês veem alguma posição urgente? Eu acho que o Sport poderia contratar um zagueiro, né? Um lateral direito e um lateral esquerdo. Botar uma sombra pra Cicinho. Né, e jogar de uma vez por todas, Moacir no meio de campo, que ele é segundo volante. E, né? Olha, lá. E olha lá. Um atacante. Acho que dois atacantes. Dois atacantes. E eu acho que, tipo, mais um. Acho que um terceiro homem de meio campo e mais dois meio atacantes. Pronto. Meio time. Meio time. Agora, não necessariamente esses jogadores viriam pra ser titulares, tá entendendo? Por exemplo, Felipe Azevedo. Porque quem tá nessa posição está bem. Não, Reinaldo, Felipe Moacir, Azevedo. Cicinho, Roger. Então, Moacir e Felipe. Roger e Felipe Azevedo é teoricamente um bom ataque. Né? A gente não pode negar isso. Pra uma série B. Pra série A não, mas pra série B é. Um bom ataque, né? Eu não confio em Roger. Eu não confio em Roger. Por quê? Por que eu digo isso? Vai pra Ponte Preta, mete um monte de gol, dá 6 meses, vai pra onde, Galego? Pra China. Pra China. Vai pra China ganhar dinheiro. Aí volta, vem pro Sport. É jogador de 4, 5 meses fazendo gol pra ganhar dinheiro, pra se promover pelo clube, pra ir pro exterior, Emirados Árabes, Catar, ganhar dinheiro com o Sheik. E ir embora, não tô em comprometimento com o time. E não é aquele centroavante matador que a torcida confia. Aquele cara que olha e vê que pode sair um gol a qualquer momento. Tem feito alguns gols, mas o campeonato pernambucano não é um parâmetro técnico de forma nenhuma. Na minha visão, contratações urgentíssimas, urgentes, que não pode deixar de ter. O lateral esquerdo, porque Reinaldo é muito duro, não marca. É um aperreio, ele é aperreado. E René é emprestado pro Campinense, né? Junto com o Juan, que vai ter 27 anos, vai jogar o mesmo futebol. E vai chorar toda vez que fizer um gol. A parte da diretora do esporte dizer que é promessa ainda, com 27 anos. Aí complica, Juan. Emprestado também. Qual time? Juan vai ser emprestado pro Sampaio Corrêa, que vai subir. Vai subir pro Sampaio Corrêa. Pronto. Lateral esquerdo, gente. Mais um meia de ligação. Mais um meia ofensivo. Sérgio Guedes, vi reportagens dele dizendo que Marcos Aurélio pode ser mais utilizado, e é uma pena ele não estar sendo utilizado até agora, porque no começo do ano vinha sendo o titular, o jogador mais produtivo do time do Sport. Foi cortado por preferências do próprio Sérgio Guedes, que depois viu que o Hugo não tinha mais condições de ser titular de time nenhum. Mas muito bom você falar nisso, porque Marcos Aurélio, o Sport tem que ficar muito atento em Marcos Aurélio, porque ele é um jogador que pode fazer alguma diferença naquele time, com passe, com chute, porque o resto... Desandou a fazer golaço no começo do ano, né? Um jogador muito bom, muito competente. Muito bom. Vamos falar agora de quê, Barão? Santinha. Eita. Vai, Galego. Vamos lá. Guarani do Ceará, de Juazeiro, contra o Santa Cruz ontem lá em Juazeiro do Norte, que é a mesma terra do Icasa, né? Aí, Guarani 1, Santa Cruz 2. O Santa Cruz começou o primeiro tempo do Santa Cruz. ele conseguiu envolver mais o time do Guarani, no sentido de ter mais oportunidades. O Guarani, ele teve a maior posse de bola, mas ele teve mais, o Santa Cruz teve mais oportunidades, foi mais perigoso. Inclusive, Denis Marques perdeu um gol e de Renatinho perdeu uns dois gols, só no primeiro tempo. E no primeiro tempo, o Luciano Sorriso fez o primeiro gol de falta, uma cobrança rasteira no canto do goleiro, que o goleiro não pegou, que por um acaso era goleiro reserva do Guarani. Que no mesmo dia, no rachão, o goleiro se machucou lá, né, no treinamento. Aí foi assim o primeiro tempo. No segundo tempo, a gente pode dizer que Guarani foi perigoso, tanto é que no primeiro tempo, no final do primeiro tempo, Renatinho saiu contundido, e no começo do segundo tempo, Natan saiu contundido. Ou seja, essas duas condições quebraram as pernas do Santa Cruz, porque Raul é meio de campo, mas não tem velocidade igual aos dois que saíram. E quando o Natan saiu, o Martelotti colocou Toso, que é mais um volante fixo. Acho que na intenção de segurar o resultado. E colocou o Jefferson Maranhão. Daí, o Guarani foi mais perigoso. Tanto é que conseguiu fazer um gol de fora de área, que a bola desviou no zagueiro do Santa Cruz, William Alves, e acabou fazendo o primeiro. E eu acho que o resultado justo para esse jogo seria um empate, porque o Guarani de Sobral foi muito perigoso até o final do segundo tempo. Thiago Cardoso fez boas defesas e o Santa Cruz saiu, somou, tá muito tranquilo e tá de boa por ser 2-1 e não ter sido 2-2. Eu lembro que no último programa que a gente fez, que Julião estava aqui, o sentimento em relação ao time do Santa e ao técnico era completamente diferente. E também em relação ao Luciano Sorriso. Eu quero saber se mudou alguma coisa, Julião e Saúba, depois do clássico e desse jogo aí contra a Copa do Brasil, da Copa do Brasil. Pra mim, Luciano Sorriso continua sendo um jogador normal num time que não tem dois bons volantes de saída e ele aparece como a melhor opção dentre essas ruins. Porque Anderson Pedra não sai jogando. Quem é o outro volante do Santa, Galego? Reserva, Sandro Manuel. Sandro Manuel também. Parecia que no começo ele ia ter uma vaga no titular, mas depois ele mostrou que não tem capacidade para isso até agora. Então ele desponta como o menos ruim dentre os piores. Teria Léo como segundo volante, né? Que o aposto de Léo é segundo volante, mas todo mundo fala que ele é chinelinho e tal, não gosta de treinar, é vaidoso. Justamente. A turma queima mesmo, bicho. Martelotti. O comentário da torcida do Santa Cruz é o seguinte: em comparação a Zé Teodoro, que foi o técnico que ele substituiu, ele era menos retranqueiro do que o Zé Teodoro. Mas vieram resultados ruins dentro do próprio Arruda, que já começou as desconfianças a aumentarem. Eu continuo com a mesma opinião, que ele não vai ter o pulso, não vai ter o controle, não vai ter o conhecimento perante o time para uma Série C. Porque são jogos difíceis, os campos não são lá essas coisas, é muito mais disputado do que o normal, e no mata-mata as coisas tem que ter coração, tem que ter técnica, além de tudo. Martelotti é o seguinte, para mim ele foi uma boa escolha do Santa Cruz. Por que você me pergunta isso, ouvinte? Martelotti, a escola dele para ser técnico de futebol foi no Santos, junto com o Muricy Ramalho. Ele foi, por muito tempo, auxiliar de Muricy Ramalho. Aí depois ele foi treinar o Ituano e depois veio pro Santa Cruz. E a gente pode imaginar que se o Santa Cruz não tendo dinheiro, seria dificilmente o Santa Cruz contrataria um técnico que, por exemplo, tem acessos da Série B para a Série A, que seriam técnicos com currículo, né? Giva. Exatamente. Vadão e outros técnicos. Não tem condições de trazer ao nível de Vadão, vamos dizer assim, né? Porque é um segundo nível de técnico do futebol brasileiro. Nível financeiro, né? Nível financeiro, exatamente. Sim. Daí o Santa Cruz decidiu apostar numa pessoa que é jovem, que tem identificação com o clube, que já jogou no clube já. E que veio com um salário que é relativamente baixo em comparação aos técnicos, por exemplo, do Sport e do Náutico. Só citando aqui em Pernambuco. Mas o bom do Marcelo Martelotti, pra mim, é que ele é ofensivo, ele é mais ofensivo, e ele consegue surpreender mais do que o Zé Teodoro. Qual foi, Julio, aí? Tá Coitado. Vamos. Dia 10 de abril. Isso quando é? Daqui a 6 dias, próxima quarta-feira. Próxima quarta. Próxima quarta vai rolar craque e náutico. De onde é o craque, meu querido? Eita, é na chincha, Goiás. Goiás. Craque de Goiás e náutico. Alguma expectativa para esse jogo? Eu vou analisar o seguinte, muito depende desse próximo jogo do Pernambucano pelo Náutico. Por quê? É contra o Ipiranga, que vem muito bem. Como? O Náutico já tá classificado, o Pernambucano. Tá, tá. Meu primeiro turno? Ainda tem essa, né? Meu primeiro turno já, então, já tá ali na final, tá só esperando a bronca. Então qual seria o perigo desse jogo? Não falo de perigo, eu tô falando que depende do jogo pra matar logo nessa ida. Que seria, que pelo menos era pra ser um intuito de todo time jogar fora, né? Pra matar logo o jogo, não ter o risco. Porque vem um craque de Goiás jogar aqui nos Aflitos, pintou a surpresa aí, desclassificado da Copa do Brasil, do nada. Então, depende desse jogo do Ipiranga, porque Wagner Mancini arrumou um monte de bronca depois de perder o segundo clássico dele e perdeu sendo muito inferior ao time do Santa Cruz, principalmente ofensivamente falando. Porque, enfim, vamos falar mais de clássico daqui a pouco, quando chegar no Campeonato Pernambucano, mas eu acho que o Náutico consegue um resultado de... Vamos palpitar, né? A gente gosta de palpitar aqui. 2-1, Náutico. 1-1. Aí quando chegar aqui nos Aflitos, vai ser 1-0, craque. Olha, eu acho que o Náutico consegue liquidar o time. Wagner Mancini ainda vai dar muito aperreio ao Náutico. Torcida ouvir rubra, aos poucos. E pra finalizar esse. Não se aperreiem. E pra finalizar. É só o começo. E pra finalizar esse primeiro bloco, a gente vai discutir um pouco sobre a fórmula da Copa do Brasil. Nesse bloco. Vamos falar da. Como é que é, Julói? Como é que é o galego? A nova fórmula. Novidades. São 87 clubes agora. Aumentou a quantidade de clubes. Antigamente eram 64. Né? Tinha primeira e segunda fase. Depois já era oitava. Agora são 87 clubes. Mas não vai entrar a gente da Libertadores? Então, pode entrar? Aí porventura, pode acontecer de algum clube da Libertadores seja desclassificado nas oitavas de finais. Até as oitavas. Até as oitavas. Aí esse clube vai ter o direito de entrar nas oitavas de finais da Copa do Brasil. Ou seja, a chance da gente ver um Sport, vamos dizer assim, um Bahia. Santo André. Paulista. Brasiliense, ser vice-campeão, campeão. Foi por água abaixo. Porque vai entrar times que investiram e que receberam dinheiro para jogar o Libertadores. Para disputar uma Série A. Para jogar contra o 13 em Campina Grande. Nós já tava de finais. Meu querido, quando o Sport foi campeão da Copa do Brasil, ele pegou que times em sequência? Eram times de que nível? Eu falo no sentido, Barão. Veja só, de 2008 pra cá, o futebol, com a inclusão desse garotinho que tem um moicano, Neymar, o futebol tá super faturado, no sentido de ter, tipo, tudo tá mais caro. Jogador, salário de jogador, o marketing, tudo mudou em 5 anos. O esportivo tá despontando como grande setor de dinheiro dos clubes. Não tira o mérito da conquista de 2008 do esporte, de forma alguma. Enfrentou grandes clubes, Internacional, Palmeiras, o Vasco, Corinthians, não tenha dúvidas, mas tô dizendo, naquela época, o clube da Libertadores, que investiu para a Libertadores, ele não tinha chance de não jogar a Copa do Brasil. Aí imagina um Atlético Mineiro entra nas oitavas de finais com um timaço, com um investimento altíssimo e que já jogou também uma Libertadores, uma competição em paralelo à Copa do Brasil e que nem jogou a Copa do Brasil inteira. Eu poderia estar incluído o clube da Libertadores por mim. Agora, desde que viesse, desde o começo, como é fora do país. O time do Palmeiras de 2008 é melhor do que ele está na Libertadores agora. O time do Internacional é um time melhor do que esse de hoje. E provavelmente melhor do que o último time do Internacional que disputou Libertadores. Eu concordo com você que o futebol cresceu, tanto no nível técnico quanto no nível econômico, e a disparidade cresceu muito entre os clubes. Mas a Copa do Brasil nunca foi um campeonato fácil por essa disparidade. Ao contrário, a melhor maneira a melhor chance que você pode dar a um clube menor de ganhar um torneio é através de mata-mata. Isso aí é só mais uma tentativa, não, mais uma uma atitude da nossa querida Confederação Brasileira de Futebol para privilegiar os clubes que dão mais renda a ele, dão mais lucro para eles, no caso são esses grandes clubes que têm grandes investimentos, grandes patrocinadores, em detrimento dos menores, dos que têm menos investimento. Porque se a gente for pensar, vai ser muito... foi muito mais difícil times de menor expressão conseguirem bater esses times, bater de frente desses times. Então, como no Campeonato Brasileiro, que tem essa Série A, que dizem que os pontos corridos são a maneira mais justa de se competir, como é a maneira mais justa se, financeiramente falando, tecnicamente falando, estruturalmente falando, os clubes não têm nem, não falo nem de igualdade, mas uma diferença menor, uma diferença menor em disputar campeonatos. Então, Copa do Brasil vai ser tentar dar o título para aqueles de sempre, aquele eixo, os oito primeiros do brasileiro. Pois é. E, porque assim, na Inglaterra, na Itália, em qualquer outro país do mundo, os grandes clubes, eles entram já na primeira fase, normal, jogando qualquer time. E paralelamente joga a Liga dos Campeões, a Liga Europa, a Copa da Inglaterra, a Campeonato Inglês normal e tal. A diferença é que nesse regulamento, o clube, ele já passa por várias fases automaticamente. Pelo simples fato de ele jogar na Libertadores. Entendeu? Ele já chega nas oitavas de finais. Ele não jogou na primeira fase, no campo duro e que a bola quica muito em Vitória da Conquista. O Atlético Mineiro contra o Vitória da Conquista. Ou então o São Paulo não vai jogar contra o Rio Branco do Acre, como ainda jogou e ganhou de 2-0. Tá entendendo? Eu acho que se for para um clube da Libertadores e entrar na Copa do Brasil, tem que ser... o futebol, a CBF vai ter que dar um jeito no calendário aí para encurtar os estaduais, alguma coisa assim. Ou arrumar data para jogar a Copa do Brasil normal. Agora, entrar nas oitavas de finais é um tanto quanto injusto, até porque o time, ele já vem de uma sequência de jogos na Libertadores, jogos difíceis. Tipo, não são, ele não tá vendo o campeonato estadual, tipo, o Santos não tá jogando contra o Mogi Mirim na Vila do Belmiro para poder estar treinando. Ele tá jogando contra times grandes da América Latina, então. Por isso que eu acho injusto. Com certeza, e o próximo passo também é diminuir os estaduais. Vamos fechar esse primeiro bloco. No próximo bloco falaremos de Seleção Brasileira e Libertadores. Vai rolar um sound agora. Lembrar que ontem foi aprovado na Câmara dos nossos vereadores a internação compulsória de usuários de drogas. A partir daqui a um tempo, se tiver uma assinatura do seu familiar ou assinatura de um representante legal ou de um médico, você pode ser internado compulsoriamente. Então se ligar nessa legislação que está surgindo aí, porque o bicho vai pegar. Fica ligado. Ei, aê! Correr mais riscos do que eu. Hey man, pobre de quem não percebeu. Hey man, você precisa correr tanto risco quanto eu. Hey man, pobre de quem não se perdeu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Yeah, yeah, yeah. Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu, não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. É feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o seu. Hey man, a vida. vida é feita de pedaços do céu. Hey man, pobre de quem não teve o seu. Ela subiu pela colina correndo vestida de amarelo. Yeah, yeah, yeah. Corpo suado e maneiro, ela me viu e não se escondeu. Uma sensação me deu. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Não quero nem saber. Rolei com ela pelo chão. Oh, oh, oh. Aí galera, estamos de volta no Passando a Bola, aqui na Rádio Lama 88.1, por uma comunicação livre. Já falamos de Copa do Brasil, agora vamos falar sobre o que, Saúba? A Canarinho. A Canarinha. A Seleção Brasileira de Futebol. Que teve a honra de convocar um jogador de um time pernambucano. Eu fiquei muito orgulhoso. Quando eu ouvi a notícia, quase que eu choro. Foi emocionante? Você emocionou, Galego, com essa notícia? Não. Primeiro que ele não é nem pernambucano, ele é pessoense. Pra sua informação, viu? Desinformado. De um time pernambucano. De um time pernambucano. De um time pernambucano, meu querido. Ah, galera. Você tá muito arisco. Então, falar rapidamente dos amistosos. Não, fala de Douglas Santos. Fala, Douglas Santos. Fale. É pra falar de Douglas Santos, Galego? Fala. Vamos lá. É, ano passado, o Douglas Santos vinha apresentando futebol muito melhor do que esse ano. Tem sido um jogador regular, mas um regular que não faz muita coisa no, dentro de campo. Caranguejo, ele só toca pro lado. Justamente, uma coisa é isso. E ele é melhor. Ano passado, o ponto forte dele era a marcação. Esse ano já estão chamando de Avenida Douglas Santos. Aí, quem sou eu? Não estou vendo muito jogo do Náutico, confesso. Mas, de uma coisa eu tenho certeza: Douglas Santos não é o segundo melhor lateral em atividade que joga no Brasil. André Santos, do Grêmio. A desculpa que o Filipão deu. Desculpa! E que todo mundo disse e tal. Os jornalistas e tal, o colega de profissão. Essa seleção brasileira, na verdade, não são os melhores em atividade no Brasil. Porque o Felipão deixou de chamar jogadores do Fluminense, do Atlético, do São Paulo. Foda-se o Náutico. É, aí chama o Náutico, porque tá jogando pernambucano, né? Aí, tipo, o Fluminense não pode, mas o Náutico pode. Exatamente, aí chama eles. Mas eu acho que, mesmo assim, Douglas Santos não é o terceiro ou quarto melhor. Eu não digo nem quinto. Nem entre os dez. Nem dez. E aí? Como é que fica? Mas sorte agora. Influência de Alexandre Galo, hoje, então, técnico da Seleção Sub-20. Será que Galo é empresário dele? Será que Galo é empresário do menino? Barão, o que é que tu acha? Desconfia de alguma coisa? Eu sei que aí tem coisa. Aí tem coisa, Galego? Tem. Então, parabéns pra Douglas Santos. Fazia muito tempo. Fazia muito tempo que um jogador do Náutico não era convocado. De time pernambucano também. Porque eu acho que os últimos foram Saulo Chorão e Ciro Chorão. No sub-20. Sub-20. Mas na principal, não. Na principal, sabe quem foi o último? Leomar. Foi antes. Leomar. Foi 1998, 1999. Foi 2001, Leomar, né? É, Jackson foi 98, 99. Leomar foi o último. 12 anos depois aparece um. Que nem vai jogar. Douglas Santos vai jogar, Júlio? Talvez entre no 48 do segundo tempo. Brasil 6, e vai Bolívia se acabar 0. De chorar. Não, mas lance de chorar é só com a base do esporte mesmo. É, então, será? Do Náutico e do... Ele chorou assim, mas não foi o choro tipo de Ciro, de Saulo. Foi de alegria. É, foi um choro mais tímido e tal. É. Saulo, ele faz uma defesa, ele chora, né? Quebra o pé? Chora. Quebra o pé? Chora também. Então, pra falar dessa convocação da seleção que vai ser amistosos contra a Bolívia, a CBF quer passar o pano. A CBF quer passar o pano no caso do Kevin. Na merda que fizeram. Na merda que fez, quer passar pano, fez um amistosozinho pra a verba ser direcionada, mas o sofrimento da família, isso daí, não tem dinheiro que. Não tem dinheiro que tire. Por que eu tô falando isso? Porque Mário Gobi, presidente do Corinthians, chega pra defender os caras que estão presos na Bolívia, em Oruro ainda. Quando vai bater pelada, bate com a camisa em homenagem ao cara. Kevin Eterno, alguma história dessa. E outra coisa, a mídia insiste em santificar essas pessoas e tal. A polícia boliviana tem o ritmo deles pra julgar qualquer coisa. Eles fizeram uma besteira lá na Bolívia. Sim, mas eles são acusados. Peraí, como é que é? Veja. Ele trabalha na Rede Globo agora. Eu vi o Fantástico, pô. Tu não viu esse Fantástico, não? Esse Fantástico aí. Altos peritos, pô, extremamente qualificados, analisaram o vídeo e disseram que foi um menino que atirou o sinalizador com a ajuda de outra pessoa. E aí, não tá resolvido o caso, não, se o Fantástico disse, ou eu tô errado? Certíssimo. Eu não tinha conhecimento dessa notícia. Depois disso, eu acho que Mário Gobi tá certíssimo. Tá certíssimo. Tem que tirar os caras de lá. Os caras, Bolívia, altitude, estão começando a se prejudicar, né? Não tem condições de ficarem lá presos por uma coisa que diz que não fizeram, né? É o Aníbal, é, galego? Pois é. E outra coisa, aí o Fantástico veio com a matéria dizendo que um era formado em não sei o que. O outro tava trabalhando não sei onde. O outro não sei outros o que. Trabalhadores. É, só tem trabalhador. É, como se trabalhador também não jogasse foguete do outro. Não fizesse traquinagem. Que só fosse coisa que não tem emprego. Galera que não tem emprego, galera que tem emprego, a galera assim, do mesmo jeito. Faz besteira do mesmo jeito. Então, pra fechar, vamos ver se a gente consegue fechar essa seleção brasileira. Vocês amistosos contra a Bolívia, essa passação de pano da CBF e contra o Chile, preparação pra Copa das Confederações. Dentre essa convocação tiveram surpresas. Vamos ver se a gente comenta sobre algumas. Já comentamos sobre Douglas Santos, que segundo a torcida do Náutico parece que é uma avenida. Leandro, atacando o Palmeiras, vocês sabem desse Leandro? Esse foi o que veio do Grêmio. É o que veio do Grêmio. Veja só, até então ele não era utilizado no Grêmio. Aí veio na troca que foi Barcos pra lá e veio o jogador exato. Palmeiras. Ele no Grêmio era nada. Começou a jogar no Palmeiras. Acho que ele fez 4 gols no Paulista. Uma onda dessa, não agora, foi? Agora, uma convocação que eu me chateei, além muito desse Leandro, que começou a fazer gol agora e já é convocado. Matheus Vidotto. Alguém conhece Matheus Vidotto? Parece nome de toda malhação. Justamente. E fisionomicamente também parece. Eu vou dizer quem é. É o goleiro do Corinthians que ganhou a Copa São Paulo de Futebol Júnior. Porra. Que foi ele e foi a medalha roubada. Marinho roubou a medalha dele. Será que é uma compensação? Isso é verdade, velho. Isso é verdade. Será que é a compensação? Meu Deus. Aí, vamos analisar friamente porque dizem que os selecionáveis são os melhores. Vamos. Cássio é o titular. Certo. E o reserva é Júlio César. Não, é William, não sei o que. Júlio César agora é o terceiro, cadê? Quarto goleiro. Então, vamos dizer que Júlio César é o terceiro goleiro. Vamos. E tem outro segundo goleiro. Cadê Matheus Vidotto? E outra coisa, se Leandro foi convocado, Elton não deveria ter sido convocado, não. Eu acho que o ataque da seleção deveria ser Elton e Rogério. Elton e Rogério. Tava. Ou então o Giancarlo e Elton, que são dois artilheiros do Brasil. Pronto. Um do Ferroviário, outro do Náutico. Pronto. Não é isso, né, momento? Seria mais coerente, inclusive, hein? Pra completar as surpresas, teve Dória. Quem é Dória? Dória do Botafogo, que tá sendo cogitado já pela Juventus, da Itália. Qual é a posição dele? Zagueiro. Eu não sei, eu acho que ele veio de algum time macabroso do Rio de Janeiro. Tipo Rezende, Macaé e outras doideiras. Não, ele veio do Audax. É, Audax do Rio. Ganhou do Flamengo, né? Ganhou do Flamengo no final de semana, 2-1. A gente nem falou que o Flamengo ganhou de 1-0 lá do Remo e não conseguiu eliminar o jogo, né? Sim. O Remo vai pro Rio, jogar lá. Vai jogar no Rio, é. Jogar onde que o Engenhão tá caindo? E aí? Maracanã tá quase pronto. Tá tudo pronto. Tá tudo pronto, só vem os times jogar. É bronca. Então, vamos escutar um sound, DJ Julioi. Escutaremos o quê, meu querido? Milton Nascimento e Lou Borges. Agora com sim. Sol e chuva, você sonhava que ia ser melhor depois. Você queria ser o grande herói das estradas, tudo que você queria ser. Segredo, você tem medo. Só pensa agora em voltar. Não fala mais na bota e no anel de sapata. Tudo que você devia ser. Você não quis deixar que eu falasse de tudo, tudo que você podia ser. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Oh, nada. Não importa, não faz mal. Você ainda pensa e é melhor do que nada. Tudo que você consegue ser. Rádio Lama 88.1, estamos de volta aqui no Passando a Bola. O nosso operador vacilando no ponto. E é isso. Vamos falar agora de. Eu vou. De então, Libertadores. O operador que no caso hoje não é, é Medina do Prá. No caso, né? No caso hoje não é. Não vou dizer quem é. Mas não é Medina do Prá. Mas tá vacilando. Enfim. Libertadores. O Boca ganhou do Barcelona, de Guayaquil. Esse Nacional e Tolima vai ser quando? Hoje, Nacional e Tolima. O Boca lidera o grupo 1 com 9 pontos. O Nacional vem em seguida com 7. O Tolima com 5. E o Barcelona e Guayaquil com 3. Podemos dizer que o Boca se classificou? Se o Nacional ganhar hoje do Tolima, o Nacional vai a 10 pontos e o Boca fica com 9. Sobrando assim uma diferença entre o Tolima e o Boca, que seria o segundo colocado, de 4 pontos. Eu acho que fica para a próxima rodada, pelo menos a classificação do Boca. Caso o Nacional ganhe, aí o Nacional se classifica. Nacional e Boca, no caso. Eu acho que Nacional e Boca ficam nesse grupo. Depende muito desse jogo. Se o Tolima ganhar, mexe tudo. O grupo 2, o Palmeiras, ganhou de 2-0 do Tigre. Eu acho que foi quarta ou foi terça o jogo? Acho que foi terça. Terça-feira. Né? Terça-feira, inclusive, jogou muito bem o Palmeiras. Não jogou um futebol vistoso, mas jogou um futebol aguerrido e agradou a torcida. No grupo do Palmeiras tem o Libertad com 8 pontos, o Palmeiras com 6, o Sport Cristal com 5 e o Tigre já eliminado com 3. O grupo 3 com Atlético Mineiro, Arsenal de Sarandi, The Strongest e com o São Paulo. Paulo, na Bolívia. Ontem o Atlético Mineiro meteu 5-2 no Arsenal, que foi o mesmo placar que o Atlético Mineiro colocou na Argentina. Ronaldinho deu um show de bola, Tardelli, Jô, Luan, todo mundo jogou. Alexandre fez gol daquele jeito. Todo mundo jogou bem, apesar da confusão que rolou lá no final, que os jogadores do Arsenal brigaram com a polícia de Minas Gerais. Vale a pena ver. No grupo 4? Não, no Atlético. Não, calma. Calma, meu querido. Atlético no grupo 3 com 15 pontos, já classificadíssimo, primeiro lugar e encaminhando para ser o melhor da Libertadores na primeira fase. O São Paulo com 4, o Arsenal com 4 e o The Strongest com 3. O São Paulo tem ganhado o The Strongest, senão, se for depender do Atlético, corre sérias chances de ficar fora da segunda fase. É, mas eu acho que, como Atlético Mineiro e São Paulo é o último jogo da... Tu acha que rola um arrumadinho? Assim, se o São Paulo depender, por exemplo, de uma vitória pra poder passar, exclusivamente dele, não duvide. Não duvido, mas até porque o primeiro jogo foi também em Belo Horizonte, né? Sim. E o segundo será no Morumbi. Eu acho que realmente o São Paulo passa, assim. Agora depende muito do jogo de hoje. Se ele ganhar o jogo de hoje contra o time boliviano, aí ele já dá um grande passo pra classificação. Agora se perder... Vai ter que conversar com o presidente do Atlético Mineiro pra poder ganhar o jogo, né? Vai ter que cozinhar o ouvido de Calil. Eu acho que se for depender do Atlético, o Atlético bota pra cima. Pela maneira que o Atlético tá jogando, que é uma maneira muito aguerrida. E outra coisa, né? O Atlético Mineiro eliminando São Paulo é um grande adversário pras próximas fases, né? Talvez esse segundo na semifinal ou na final. Por o isso São também. Paulo, né? É melhor, por exemplo, pegar um com todo respeito, um Arsenal, um The Strongest, ou então um Arsenal, do que o São Paulo, né? Ai! Ai! Grupo 4. O Iquique perdeu do Vélez por 3-1. O Emelec ganhou do Peñarol de 2-0. Nesse grupo tá assim, Vélez em primeiro lugar com 12, Emelec em segundo com 9. Peñarol com 6, o Iquique com 3. Deixa eu falar. Peñarol, velho de guerra, tá. Deixa eu falar um pouco desse brigando. Grupo, que desde o começo da Libertadores vem me chamando a atenção pela disputa dele. Por quê? Próxima rodada vai ter Vélez e Emelec, Peñarol e Deportivo Iquique. Se o Peñarol ganha e o Vélez também faz o seu papel de casa, o Peñarol passa, mas se não, vai o Emelec, velho. Junto com o Vélez, que eu acho que o Peñarol, nesse mata-mata, eu acho que representaria melhor um futebol que a gente gosta mais de ver, um futebol mais aguerrido, com mais qualidade. É, apesar que o Emelec do Equador é um time que tem uma torcida interessante lá no Equador, assim, diferente do Deportivo Iquique, que já é, você já observa os estádios vazios e tal, e o Emelec já tirou o Flamengo, se eu não me engano, na Libertadores. Então, seria um adversário interessante. Obviamente que o Peñarol seria muito mais jogo no time do uruguaio, né? Do que um equatoriano. É, no cenário, aquela torcida toda, né? Enfim. É, mas o Iquique merece estar no último mesmo. A briga vai ficar aí, tem o Emelec e Peñarol mesmo. Grupo 5. San José empatou com Tijuana. Milionários. San José. Milionários. Perdeu do Corinthians de 1-0. O maior bandeirão do mundo ontem, viu? Que o bandeirão ficou no estádio inteiro. Então. Pode crer. Lindíssimo. Lindíssimo. Corinthians, que foi o gol do Corinthians? Danilo. Corinthians jogou mal, inclusive. Jogou o pouco suficiente pra ganhar do Milionários e garantiu a classificação. Agora quer garantir o primeiro lugar do grupo, porque nesse grupo, Corinthians com 10, Tijuana com 10, esses dois já se classificaram. São José e Milionários. Fora. Só ano que vem. Ou grupo 6, a gente pode dar uma acelerada monstra, né? Porque desinteressante ao extremo esse grupo, seja. O mais interessante que seria o Cerro, né? Olha como é que tá. O interessante é isso, que o Cerro Porteño tá em último com nenhum ponto marcado. Inclusive, no Campeonato Paraguaio, ele é o último. E aí? Então, Santa Fé tá com 8 pontos, Tolima com 7, Real Garcilaso. Do Peru, Machu Picchu, Caray de Asa, 7 pontos também, e o Cerro em último. Grupo 7, pula. Pula grupo 7, é? Não, grupo 7, pulou grupo 7, chegamos no grupo 7. Sim, Nilson de Boys. Com o grupo também. Com Deportivo Lara, eu acho que é hoje. Laú e Olímpia também hoje. O Olimpia lidera o grupo com 7 pontos. O Nils vem em segundo com 6. Laú com 6. Lara 4. Um grupo equilibradíssimo. Equilibradíssimo. E eu acho que desses três da frente, os que passarem, vai dar trabalho. Era, seria bom que a Laú passasse. Que... O Olimpia tem um caldeirão doido também. É bronca. Grupo 8. Caracas perdeu de 4-0 do Huachipato em casa. E dia 10 teremos Grêmio e Fluminense. Huachipato lidera com 7. Fluminense vem em seguida com 6. O Grêmio com 6. E o Caracas com 6. É, Fluminense 7. Fluminense 7. Eu acho que tem alguma diferença de jogo aí. É, né? Então. Mas Fluminense e Grêmio vão jogar no próximo dia 10. Estão com 4 jogos. O Huachipato e o Caracas estão com 5 jogos cada um. Certo. Fluminense e Grêmio, né? O Huachipato é um time interessante. Eu queria que o Fluminense ficasse fora. Eu também. É a minha vontade. Abelão tá merecendo. Abelão, Unimed e toda essa feioso, rapaziada. Feioso o time. E vai botar saldo. Que tá há 2 anos sem fazer um gol. Quem? Rainer. Ex-ponta direita do Náutico. E já perdeu 2 pênaltis no ano. Vamos botar um saldo, Galego. Salve pra Wendel e Mirna que estão nos escutando. Peraí. Um abraço pro Rastaman também. Nos encontramos com ele antes de vir pra cá. Sempre agradabilíssimo. O Rasta, nosso querido Rasta. Também conhecido como Raka. É o famoso Raka Man. Então, bota o som, um abraço pra ele. Operador substituto. Você tá esperando o quê? O sound. Vai ser pesado o som? Que som é esse, Júlio? Vou botar agora... Gotham Project. Vem lá. Se consuela. o som agora da maior e melhor banda punk de todos os tempos do Brasil. Estamos de volta aqui na Rádio Lama. O programa é o Passando a Bola. Eita! Operador, me salva! Está na 88.1. Você que agora está escutando a Roda de Fogo no Engenho do Meio, divulga essa maravilhosa rádio. Queremos. É, seria bom o número, um e-mail, mas. Vai rolar, vai rolar. Tudo isso um dia. Tudo isso um dia de rolar. E muito mais. Mas você que tá escutando aí, divulga a rádio. A gente quer falar pra uma galera. Quer que essa galera também participe do programa, mandando pauta, recado. Quem sabe convidados. Olha aí, é. Afagos. Daqui a pouco presentes. Tem abraço, viu? Digo logo. 88.1. O programa é toda quinta. Pontualmente. Pontualmente às 6. Tô errado, Júlio? Está 6h10, 6h20 a gente começa. Vai até umas 7, às vezes passa um pouco mais. O lance é esse. Esse provavelmente aqui é o último bloco. E a gente vai falar de um assunto um pouco antigo, mas como eu já disse, tivemos 2 semanas sem programa. Então são assuntos que ainda despertam uma certa polêmica, pelo menos pra gente. E é isso. Vamos falar dos clássicos? Vamos tentar dar uma acelerada, né? Porque na última rodada do Pernambucano, teve na quarta-feira Sport 5, Xangrande 0. Teve Pesqueira 3, Central 2. Central que os jogadores entraram em greve na terça, mas voltaram de greve. O presidente do Central deu uma conversada e tal, blá blá blá. Levinha tava pedindo na morte, porque não tinha o que fazer, porque é falta de dinheiro mesmo. Teve o clássico, né? Náutico 0, Santa Cruz 2. Mais uma vez o Náutico não ganha um clássico pernambucano. Salgueiro 0, Ipiranga 2. Ipiranga muito bem no campeonato nesse segundo turno. Petrolina 1. Que o técnico é Edson Miolo, ex-lateral do Santa Cruz. Justo, bom, boa ressalva, Galego. O cara é informado, leu sobre esporte, meu amigo. Ao contrário de certos companheiros aqui. Petrolina 1, Belo Jardim também 1. E Porto 4, Joelso fez 2 gols nesse jogo, ou impressão minha? É verdade. E Serra Talhada 0. Falar um pouco do clássico rapidinho, não sei o quê, porque foi semana passada, a gente se perdeu, vamos lá. O Santa Cruz, ele foi mais perigoso durante todo o jogo, primeiro tempo inteiro e a metade do segundo tempo, a primeira metade. Não, acho que no segundo tempo o Náutico conseguiu arriscar mais, atacar mais. Inclusive, com o Elton perdendo alguns gols, né? Mas o Santa Cruz entrou num esquema diferente, 4-5-1, que era um esquema que a maioria dos meus colegas de profissão apoiavam, que é 4-5-1, assim como eu apoiava. Três homens de meio campo e o atacante. Três homens de criação e dois volantes. Com três bons meio de campo e tal. E povoou o meio de campo e o Náutico pouco soube fazer. O meio campo do Náutico não é marcador, tirando ali Carlos, que jogou na lateral direita. Ou seja, essa função de marcar como volante, ele não exerceu praticamente. Aí isso dificultou o Náutico e o Náutico não conseguiu ganhar. O Santa Cruz ganhou 2-0 de forma extremamente merecida. No primeiro tempo, o Santa Cruz perdeu uns 4 gols. Exato. Eu queria fazer umas observações pontuais. Primeiro, do lado do Santa Cruz. A formação deu certo, os três meios ofensivos são rápidos, conseguem trocar de posição. O Renatinho deu um trabalho da porra para a defesa do Náutico. Tanto é que chegou num lance claro de gol que não conseguiu concretizar. O time do Santa Cruz, ele era mais sólido na marcação e conseguia chegar com mais competência na frente. Por que eu digo isso? O Galego já falou do meio campo, nada marcador do Náutico, porque tinha ali Carlos carregando o piano e sendo sobrecarregado, porque tinha Martinez sendo anulado por... Quem que tá marcando o Martinez, Galego? Me lembra, por favor. Raul? Raul não. Raul tá meio ofensivo, é... Toso, jogou titular. Era esse jogador que eu tava tentando lembrar. Toso, ele marcou bem. Justamente, Emetino, o mesmo do Náutico. Deu uma encorpadinha porque era mais mago aqui no Náutico. Rodou o Nordestão todinho, o Brasil todinho, voltou pro Santa Cruz. Foi o primeiro jogo dele, Galego? Foi. Jogou bem, marcou Martinez, Rodrigo Souto. Eu não entendi o que ele tava fazendo no campo. Eu pensava que ele não tinha jogado, pra dizer a verdade. Justamente, aparentava isso. Porque ele nem marcava, nem saía jogando. Tava perdido, veio do Japão, sei lá se é fuso horário. Ele não jogou nada. Marcos Vinícius, no segundo tempo, morreu. Não corria pra ninguém. É menino novo, é da base. Não aguentou o tranco. Será que é a barca já? Começa a jogar bem, titular do time e tal. Não jogou bem. Casinha. Rogério. Rogério era o cara que mais se apresentava pro ataque do Náutico, mas as ações ofensivas dele se resumiam a driblar 1-2, puxar pra lateral e tentar o cruzamento pra Elton, que não foi feliz no jogo, perdeu lance claro. Thiago Cardoso foi muito bem no lance, isso é verdade. Foi bem ontem também, né, no jogo da Copa do Brasil. E o Santa Cruz mereceu a vitória, o 2-0, de fato. Natan está arrependido, torcedor do Náutico. Natan está arrependido, todo mundo viu. Mas, aos olhos humanos, naquela distância do Bandeirinha, há de convir que, e pela rapidez do lance, é bem complicado. Denis Marques finalizou o jogo. Santa Cruz mereceu alguma palavra, Barão, sobre o clássico? Não, só quero dizer que não é clássico, né? Porque o Náutico em clássico não joga como time grande. Então, clássico é Sport Santa, Santa Sport. E esse domingo outro tem Santa Cruz contra o Sport, né? E vai ser doideira. Ser polêmico, Barão. Ser doideira. Aí é clássico. Torcedor do Náutico, se pronuncie sobre isso. Então, só pra fechar, mesmo o Elton não vindo numa boa sequência de jogos, ele ainda continua sendo artilheiro do Pernambucano. 14 pontos, 14 gols, quer dizer. Gols. E Joel é o segundo com 11, Rogério vem em terceiro com 9. Fala da rodada aí, Galego, da próxima rodada. No sábado, o Sport enfrenta o Belo Jardim. Vai ser difícil aí pro Sport, porque o Sport jogou ontem, em vitória da conquista, né? E a previsão para o Sport chegar seria hoje, no final da tarde, né? Tendo somente amanhã para descansar. Basicamente, vai ser um regenerativo, alguma coisa do tipo e tal. a gente também vai ter o jogo entre Santa Cruz, entre Porto. Entre Porto e Santa Cruz, lá em Caruaru. Vai ter Salgueiro e Central. Não vai ser fácil. Vai ser um jogo difícil, vai ser um jogo difícil. Ah, sim, sim. Porque o Porto, teoricamente, eu acho que é o único que luta com o Ipiranga pela segunda, pela quarta vaga, né? Consequentemente, pela vaga na Série D também. Esses dois times estariam na Série D agora, né? Porque o Salgueiro, ano passado, desceu, tá na Série D, mas mesmo assim, Pernambuco tem duas vagas. Mas eu acho que vai ficar por aí mesmo, Porto e Ipiranga. Como o Ipiranga enfrenta o Náutico, o Ipiranga... o Náutico vai enfrentar o Ipiranga, se perder e o Porto ganhar, ele assume a quarta colocação do Ipiranga, né? Então, são dois jogos interessantes, tanto do Náutico quanto do Ipiranga. O Ipiranga, a fim de ganhar, o Náutico em uma meia crise, digamos assim. O Porto querendo ganhar e o Santos querendo afirmar. Os outros jogos é Petrolina e Serra, Talhada, Pesqueira e Xangrande e Salgueiro e Central. Coração velho não aguenta, galera. Eu tô dizendo a tu. Então, só pra fechar a câmera pernambucano. Muito bons jogos nesse final de semana. Náutico e Ipiranga. Vamos ver a força do Ipiranga fora de casa e contra o Náutico, que vinha sendo o líder do campeonato. Eu não sei, galera, se esse jogo contra o Belo Jardim vai ser tão difícil assim. Mas, por condições físicas, talvez se torne um jogo complicado. O Belo Jardim tem uma defesa interessante, né, e tal. Foi bem no primeiro turno, Assim, é um jogo que o Sport tende a ganhar. Mas eu acho que o Sport não ganha fácil, não. Quem sabe aí um empate e tal. É isso, galera. Vamos pro quadro mais esperado do programa, que são as peruas da semana. Então, a gente pensou em um monte de perua, sempre é muito no improviso. A gente abriu uma página na internet pra falar da perua, mas eu acho muito melhor. Pensei agora, galera, não sei se você vai compartilhar. Da picuinha, eu vou dizer picuinha virtual que teve entre Remetendo o Prato aqui, ele vai opinar com certeza. André Campos e Wagner Mancini trocando farpas via Twitter. E aí, galego? E aí? Pois é, né? Com raivinha. André Campos, né? Mais presente do Náutico. Aí fica soltando besteira. Wagner Mancini deu caô que não sabia quem se tratava. Que não é possível, né? E ficou nessa. Como estamos na semana do 1º de abril, uma outra perua da semana é o Meia Natan Santa Cruz sendo cotado pelo Vasco, hein? Não sei de nada. É trocar uma barca por outra? Como é que é? Porque o Vasco apanhou de 3 ontem do Botafogo. Como é que faz, Júlio? Diz que pra tirar a multa de Douglas Santos agora tá 20 milhões, é outra perua. 20 milhões, quem é que vai dar? Chuta o time aí da Europa que vai pagar. Torino, Catânia. São muitas peruas, a gente pensa assim do nada e sempre aparece, né? Eu queria falar só dessa de André Campos e de Wagner Mancini, que foi simplesmente lamentável, porque André Campos fala como um torcedor e um cara influente, que até hoje ele é no Náutico. Só no Náutico. Ele fala muito mais como torcedor. Ficou chateado pelo time ter perdido um clássico, o segundo clássico do Náutico perdido no ano, e pelo Wagner Mancini. E Wagner Mancini já vem com a atenção de continuar com o bom trabalho do Galo, que não está acontecendo, e que a torcida do Náutico riu quando o Wagner Mancini foi pro Sport, e a torcida do Sport levantou as mãos pro céu, para quem acredita, porque Wagner Mancini foi pro Náutico. O Náutico, diretoria do Náutico, escuta bem, vocês vão se arrepender amargamente de trazer Wagner Mancini e seu assistente. Não, vamos esquecer do assistente. Silvinho. Bom jogador, mas... Olha quem ele tá sendo assistente. Vê quem é o tutor dele. Vai aprender um bocado. Qual é a alta perua, galera, Natan? Quer falar, Barão? Natan? Quer não? Ele já se machucou ontem, né? Previsão é duas semanas já, mais duas. E Renatinho é 3 semanas, Santa Cruz tá lascado. Quem é que vai pagar? E o clássico, galego? O clássico? Sem esses dois caras. Oxe, bota o esquema ativo de Hermetino no futebol menejo. 4-6. Bota 6 volantes na coisa pro Sport no passado. Melhor. Eu acho que o que resta é isso, né? Então, a pirulha da semana, por enquanto, são essas. Teriam muito mais a se falar, mas por conta de tempo também, a gente vai dar uma parada e vamos para o outro quadro do programa, que é aquele que a gente inventou até pouco tempo, né, Barão? Exatamente. Quais são os caminhos? São os caminhos da lombra, né? Aquela curtição de final de semana, aquela história legal. Mas começa aí, Galego. Então, na sexta-feira, amanhã, terá a Melodita Bodega, que é um evento que rola sempre na Bodega do Eduardo, fica ali no Torreão. Quem é que faz é o amigo Gerson, que é DJ e tal. O coroa super gente fina e tal. E ela é bem de boa, se é que me entendem. Vai ter um evento de Underground Valley, que vai ser na Rua da Moeda, com as bandas de hardcore aí de Olinda, voltando aí a tocar finalmente, depois de 8 anos dormindo, a galera tá voltando a tocar. Tu não vai divulgar o show do Ventura não, em comemoração aos 10 anos, Júlio? Não, isso aí não me nega a divulgar. E no sábado vai rolar alguma coisa? Sábado vai rolar na Praça da República, Todos nas Ruas, pelos Direitos Humanos. Terceiro ato, repúdio ao pastor Marcos Feliciano. Pois é, Praça da República. Vai rolar também o Campeonato de Azinha. Campeonato de Azinha, onde é que é o Campeonato de Azinha? Segundo Campeonato de Azinha, lá no Galeto Pequim, perto da Praia do Pina, na altura da padaria Miramar e do antigo Colégio Brasil. Quem comer mais azinha vai ganhar uma grade e mais azinha pra comer mais ainda. Pra quem é índio, amanhã também vai tocar Ventura. Ventura, que toca Los Hermanos. É um cara do Los Hermanos que não tem onde ganhar dinheiro, aí fica tocando música do disco da banda dele, que tá parada. Aí o ingresso deve ser o quê? R$25. Eu acho que vale, né? Pra quem gosta de... né? Também vai ter amanhã no Camarás Rock Bar, em Jardim Atlântico. Sábado. Noite de tributo a AC/DC. Jardim Atlântico é um pico conhecido, linda. Limpezíssima? Né? Não sei se é limpezíssima, mas é um pico interessante e tal. E domingo vai rolar o encontro aberto de malabarismo. Tu vai pra esse encontro aberto de malabarismo? Não, mas é no Parque Dona Lindu. E é interessante, malabares, né, se você quiser sair por aí. E também vai ter viajando festa pelo Brasil. Vai ter festa no Castelinho também, sábado, né? Lá no Castelinho. Vai rolar o que lá? Festa de Carla de Paula. Eu digo mesmo o nome. Vamos mandar a parte dos abraços, né? Eu queria começar mandando os abraços pra Júlia, que fez aniversário em março. Tá meio atrasado. Confessamos aqui, mas é um abraço, um beijo de todo passando a bola pra tu, Júlia. Não teve a música que a gente prometeu, mas... mas vai rolar homenagem no Facebook, só ficar atenta. E também, lembrando que... olha, esse protesto de sábado vai bombar, viu? Porque... é, o de Todos nas Ruas, pelos Direitos Humanos, terceiro ato, contra o pastor lá. Tem 899 comparecerão num evento aqui no Facebook. Ou seja, é uma revolução. 1000 pessoas. Pode chamar a polícia, a galera do Facebook, né? Aí divulga o evento aí pra todo mundo saber. Aí a polícia vai estar lá. Eu acho que a polícia nem vai, né? Mas vamos lá. Quero mandar um abraço pro meu brother Nick, que escutou o programa e achou massa. E outras pessoas... Um abraço pra Arthur Show, que tá, curtiu aí no Face, tá ligado? Um abraço também pra nossa amiga Dinossauro, que tá escutando na UFPE. Ela não tá aqui hoje, mas ela tá lá escutando, eu acho. Se não tiver, né? Que pena. Mandar um abraço pra Madame Satã, que deu um show. Deu um show lá no Erex. Mandar um abraço pra Carla de Paula e pra Nemo, que tava no Castelinho, trocando ideia. Pra Teteu... e pra Luiz, que estão dando aula no projeto Paideia, que é uma parada muito legal lá no COC. Legal. Bacana, gostei, Barão. Um abraço. Vamos se despedir da galera, né? Esse foi mais um Passando a Bola com a equipe de Barão, Saúba, Galego e nosso técnico, nosso sábio da tecnologia, Hermetino Duprá. Primeiro programa sem estagiária, vai levar uma... vai levar revés, uma chamada. E é isso, até a próxima quinta. Pontualmente ou não? Pontualmente ou não, se der alguma doideira, a gente vai transmitir o jogo. Que às vezes acontece, né? De rolar um jogo e transmitir. Mas se não der, quinta-feira, a partir das 6, Passando a Bola, tem a página no Facebook.